DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan. Vai comer tua bicha teu conga. DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan. O moleque tá demais. Vai novinha, eu mando assim. Bota as duas mãos no chão, aquecendo a bucetinha. Bota as duas mãos no chão, aquecendo a bucetinha. Say yes, meu filho. Oh, okay, let's go. Go, go, go. DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan. Vai comer tua bicha teu conga. DJ Lohan, DJ Lohan, DJ Lohan. O moleque tá demais. Vai novinha, eu mando assim. Bota as duas mãos no chão, aquecendo a bucetinha. Bota as duas mãos no chão, aquecendo a bucetinha. Esse, meu filho. Okay, let's go. Go, go, go.